casa raiz. Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor, amar é dividir. Eric, no seu aniversário você vem, tá? Hoje é só ela. Não, hoje também? Mentira, só o Eric também. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Vem Eric, vem Eric, vem, vem, vem, vem, vem. Espero ela no... Passa o Eric aí, passa o Eric aí. Agora pensa aí. Canta, meu decorou, vai, vai, vai, vai. O que o povo diz? Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Aqui não, meu velho. Aqui não. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal Nutella? Que bloqueio, Magão? Por aqui mesmo, ó. Aqui não. Aqui é a casa raiz. Vem, vem, vem. Bora, bora, bora, deixa de rolar, mano. Poxa de avião. Não é, então beijinho, beijinho, vai a casa raiz, beijinho. Aê! Mesmo dia de aniversário, gente. Vem. Faltou dinheiro aqui, cê tem. Tem dinheiro aí, Anny? Tem não. Não é vergonha, não. Aqui é parceria. Deixa eu filmar aqui, vai. Deixa eu filmar. Vem, vem. Ela toma cachaça comigo, não reclama da... Cadê o gritinho do decolô aí, Recife? Espero ela no salão. Agora pense aí. E Eric, casalzão, vem, vem, vem. Vocês, vocês. Pro que o povo diz, quem ama também briga. Aí, ó, casal raiz. O Eric não sabe dançar. Para de seguir. Aqui não. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama e sempre volta. Sabe esses caras? Poliana também, Poliana. Calma, Poliana. Aqui, ó, segura aí, mulher. Aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também também xinga e sempre volta. Você tá aí, mulher? Aniversário também, meu Deus do céu. Quem tá fazendo aniversário, levante a mão, por favor. Aí, Carlinho, pra tu. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também. Sabe esses casal Nutella que bloqueia para de seguir. Aqui não. Aqui não. Parabéns, Eric. Parabéns, Bia. Parabéns. Feliz aniversário. Coincidência, mesmo dia de aniversário. Bom demais. Obrigado, viu?